Bom dia, aqui é a Bárbara do Filho dos Desafios e Ministério, e hoje a gente vai dar sequência à leitura do livro Poder dos Pais que Ora, com o capítulo 23, que fala sobre evitar o álcool, drogas e outros vícios. Satanás quer se apossar de nossos filhos e vai tentar conquistá-los como puder. O álcool, as drogas e outros vícios são alguns de seus métodos de sedução mais bem-sucedidos. O ataque contra nossos filhos é tão pesado que eles não conseguem suportá-los sem nossa ajuda. A boa notícia é que, com nosso apoio, oração e ensino, eles conseguirão permanecer firmes. Nunca é cedo demais para começarmos a orar por nossos filhos, pedindo a Deus que evitem o álcool, as drogas, porque a exposição a elas e a possibilidade de se viciarem ocorrem em tenra idade. E nunca é tarde demais para orarmos a esse respeito, pois a tentação surge para todos em qualquer idade. Conheço um homem que só se tornou alcoólatra depois dos 50 anos. Ele contou que sabia que possuía certa fraqueza por bebida e só cedeu quando em um jantar serviram licor. Ele experimentou um pouquinho e quando foi para casa não conseguiu mais parar de beber. Talvez se esse homem contasse em sua infância com os pais de oração ou dispusesse de um grupo de oração intercedendo a seu favor, isso não tivesse acontecido. Eu já vi, por exemplo, muitos ministros de músicas cristãos caírem por causa de drogas e álcool. Essas pessoas estão na frente da batalha e só percebem o problema quando são abatidas. São os alvos preferidos para o ataque do inimigo e são pegos em sua armadilha porque frequentemente não estão cercados de oração. Há de se convir que alguns deles caem em tentação deliberadamente, mas tenho certeza que a maioria deseja agir de forma correta. A verdade é que o apelo da carne e os planos do inimigo são muito mais fortes do que imaginamos. Em um momento de fraqueza, a que nós todos somos suscetíveis, podemos agir de modo inesperado. Só o poder de Deus por meio da oração é que faz a diferença. Se seu filho já apresenta problemas nessa área e o inimigo ganhou algum terreno na batalha, levante-se com confiança de quem sabe sua posição no Senhor e recupere-o. Os filhos são seus e não do diabo, e você pode defendê-los diante do trono de Deus. Você tem poder e autoridade. Satanás não tem nada, ele só opera com mentiras e engano. Repreenda suas mentiras pelo poder que lhe foi investido por intermédio de Jesus Cristo, seu Salvador, Senhor de tudo em sua vida, inclusive do seu filho. A Bíblia diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar para que tudo que os nossos filhos façam com seus corpos sejam realizado para a glória de Deus. Amém? Senhor, peço que tu guardes meu filho de qualquer vício, principalmente do álcool e das drogas. Faze com que seja forte em ti, atrai-o para perto de ti, faze com que ele entregue o controle de sua vida em tuas mãos. Fala ao seu coração, mostra o caminho que deve andar e ajuda-o a entender que protegendo o corpo de coisas destrutivas estará prestando culto a ti. Senhor, peço que desfaças qualquer plano de Satanás para destruir a vida dele por meio do álcool e das drogas e que elimine de sua personalidade aquilo que possa levá-lo a usar essas substâncias. A tua palavra diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Dá-lhe discernimento e forças para dizer não a tudo que traga morte e sim às coisas de Deus que produzem vida. Que ele enxergue a verdade com clareza sempre que surgir a tentação e que seja liberto das armadilhas do inimigo. Capacito-o a escrever, a escolher a vida que tudo o que fizer e que seja viciado apenas nas coisas de Deus. Que tudo o que ele fizer com o seu corpo seja feito para a glória de Deus. É a minha súplica em nome de Jesus. Armas de guerra, versículos para meditar. Romanos 8, versículo 13. Eclesiastes 11, versículo 10. Deuteronômio 30, versículo 19. Provérbios 11, versículo 6. João 8, versículo 36. Deus abençoe e até amanhã.